Amém? Está entre nós, pastor Luciano, vem cá, querido. Prepara o teu coração para ser ministrado nessa hora, em nome do Senhor. Luciano dispensa apresentações, já esteve entre nós na parte da manhã e outras vezes. É um servo do Senhor que o Senhor tem usado nesse país, em várias nações. E eu oro para que o Senhor possa falar através dele. Mas a minha oração é principalmente dirigida a mim e a você. Que todos nós tenhamos um coração com uma terra preparada para ser semeado nessa noite. Porque eu tenho certeza que virá uma palavra de Deus sobre nossas vidas. Então, prepara o seu coração nessa hora. Pai, nós oramos, ministramos sobre a vida do pastor Luciano, cercamos a sua vida, cercamos a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, onde eles estão, levantamos a sebe do Senhor ao redor deles, e, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor prepare o nosso coração nessa hora. Eu quero ter, Senhor, nessa noite um coração como uma terra arada, afofada, adubada, pronta, na expectativa de ser semeado pelo Senhor nessa noite. E eu quero que seja também essa a realidade de todos que estão aqui neste lugar. Oramos agradecidos ao Senhor por esse momento, por esse tempo, por esse dia, por essa hora que seremos ministrados pelo Senhor através do pastor Luciano. Louvamos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Aleluia. Glória a Jesus. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15, e eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Queridos, eu olho para esse texto e eu percebo que nós temos algo muito rico aqui. Eu gosto de dizer que João, capítulo 15, é o capítulo da frutificação. Assim como a gente pode dizer que 1 Coríntios 11 é o capítulo da ceia, 12 dos dons, 13 do amor, 15 da ressurreição, né? Quando chegamos em João capítulo 15, nós podemos classificá-lo como o capítulo da frutificação. Se você quer ser alguém frutífero no Senhor, na sua vida em Deus, né? E tocando a vida de outras pessoas, não dá para ignorar a importância de João capítulo 15. Mas há algo por trás disso que Deus tem falado ao meu coração. Eu entendo que esse entendimento, essa compreensão, pode nos levar a um lugar de uma frutificação maior. É compreender o que Jesus fala a respeito da videira verdadeira. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele não estava dizendo que as outras videiras eram falsas, mas ele está dizendo, há algo que você pode aprender com as videiras, mas que você vai encontrar a plenitude disso na minha pessoa. E nós precisamos entender algo, querido, dentro da visão do que Jesus apresentou, que envolve não apenas Jesus falando de si mesmo, mas ele também está falando daquilo que, como de manhã eu falei a respeito da igreja, é o seu complemento. Porque se por um lado Jesus se chama a si mesmo de a videira, por outro lado ele nos chama dos ramos, que são nada mais, nada menos do que a extensão dessa videira. Eu acredito que se nós queremos viver e praticar a igreja da maneira como Deus espera de nós, há verdades que precisam ser bem entendidas, mastigadas, esmiuçadas. Eu acredito que a gente não precisa ouvi-las só no sentido de ter uma explicação quando é novidade. Em Hebreus 2, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Eu não sei quantos aqui têm filhos, mas eu nunca consegui criar nos meus filhos um bom hábito, porque eu falei uma vez como pai. Chamei os dois, né? Eu tenho um menino hoje, o Israel, está com 17 anos, minha filha Alissa com 14, mas eu não consegui criar ao longo da vida nenhum bom hábito neles, porque chamei eles um dia e disse: olha, eu vou falar uma vez só e nunca mais vou repetir. Todo pai sabe que a criação envolve repetição. O propósito da repetição não é apenas transmitir a informação, é fortalecer a convicção da importância da informação, de que ela é inegociável, de que a gente não estava brincando quando falou isso. Muitas vezes a gente tem o hábito, eu confesso, eu como pregador, muitas vezes não gosto de repetir algumas mensagens. Eu acredito que isso é mais orgulho nosso, talvez seja aquela preocupação, né? Será que vão achar que eu estou sem assunto se eu repetir? Mas eu me lembro que alguns anos atrás eu li uma afirmação do Dr. Cho, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia. E o Dr. Cho diz: uma mensagem que não pode ser pregada a segunda vez, não merecia ser pregada nem a primeira. Aquilo foi um consolo. Porque nós, como pastores, querido, precisamos, né, transmitir verdades com uma certa insistência. Eu acredito que as verdades a respeito da igreja, como falamos hoje de manhã sobre congregar, o que eu quero falar agora, não é só o tipo de coisa que a gente tem que dizer: eu já sei. Mas são verdades que elas precisam ser inculcadas, fortalecidas profundamente dentro de nós para que a gente viva e frutifique da maneira como Deus espera que a gente frutifique. Você pode dizer amém? Eu olho para o que Jesus falou e é interessante que na hora de comparar-se a si mesmo com uma árvore, ele podia ter escolhido muitos tipos de árvore. Árvores frondosas, árvores frutíferas, né, árvores de toda a sorte. Mas eu creio que ele não escolheu a videira, por falta de opção, nem por acaso. Eu creio que Jesus intencionalmente escolhe uma das árvores que talvez mais refletem essa questão do relacionamento que nós temos com ele. Diferente das outras árvores, a videira, na verdade, ela não cresce muito sozinha. Ela precisa tanto de cuidado como de manutenção, mas ela precisa principalmente de uma estrutura sobre a qual seus ramos se estendem. Quando eu era criança, no bairro onde eu cresci, eu lembro de uma vizinha que nós tínhamos, né, olhando da casa para a rua, a casa dela era do lado esquerdo, de quem chega da rua, olhando para o portão, era a vizinha do lado direito, Dona Orminda, ainda lembro o nome daquela senhora. Ela tinha na casa dela uma parreira, uma videira, ou que para nós, no interior de São Paulo, onde me criei, a gente chamava só de um pé de uva. Porque paulista, toda árvore é pé de alguma coisa, pé de laranja, pé de goiaba, pé de jabuticaba. Então, ela tinha lá um pé de uva. Irmão, demorou muito tempo para que a visão do que é uma videira fosse corrigida na minha cabeça, porque eu sempre pensei, imaginei a videira a partir daquela parreirinha, ou daquele pé de uva que tinha na casa da Dona Orminda. Era um negócio que cresceu mais ou menos só até essa altura, os ramos do jeito que subiam, desciam, não tinha nenhuma estrutura sobre a qual os ramos se estendiam, e quando eles tocavam no chão, à medida que a ponta dele tocava no chão, o galho começava a necrosar e morrer. Aquilo dava uva talvez uma vez por ano. Eram umas uvinhas miudinhas, azedas, sem graça nenhuma. Durante muito tempo, esse era o meu conceito de uva, ou de um pé de uva, ou de uma videira. Demorou muito tempo para entender, querido, que aquilo era exatamente o que uma videira não deveria ser. Porque uma videira que está entregue a si mesmo, desprovida de cuidado, de manutenção, que não tem uma estrutura sobre a qual seus ramos se estendam, ela jamais vai crescer muito, ela jamais será frutífera. Isso faz com que eu e você entenda a importância, querido, de um assunto que tem sido de discussão para muita gente. Quando perguntam: a igreja é um organismo vivo ou ela é uma organização? Irmão, pensa no assunto que já rendeu debate. Existem alguns líderes que têm uma visão administrativa muito forte e sem pensar em tratar a igreja como mera organização. Mas nós não podemos ignorar o fato de que ela também é um organismo. Mas eu conheço igrejas que também têm essa visão muito forte a respeito do organismo e elas desconsideram a importância da organização. Eu tenho andado por esse Brasil todo já nos últimos 20 anos, literalmente o Brasil todo, não tem estado, não tem canto desse Brasil que eu não tive ainda. E andando por esse Brasil afora, e não só no Brasil, mas eu creio que esse contexto é o suficiente para a gente, eu tenho visto todo tipo de igreja. Eu tenho visto igrejas que têm uma estrutura e um poder de organização extraordinário. Mas muitas vezes, pela falta da consciência de que a igreja é um organismo, eles não alimentam a própria manifestação da vida de Deus no meio deles. E apesar de terem excelência, de terem estrutura, de terem estratégia, eu percebo que alguns não conseguem muito longe, eles não conseguem crescer muito. Por outro lado, eu tenho conhecido igrejas, irmão, que absorveram a visão do organismo. São pessoas assim que entendem a vida de Deus é o que nós mais precisamos. Eles buscam a Deus com paixão, se expõem à ação de Deus, ao poder do Espírito Santo. Tem reuniões, irmão, que a glória de Deus vem, que parece que tem anjos nadando de braçada para um lado, nadando de costa para o outro. É uma festa espiritual. Mas são igrejas que, apesar de toda a glória e a manifestação que têm, também parece não ir muito longe. Isso durante muitos anos começou a gerar dentro de mim certos questionamentos. Às vezes eu dizia, Deus, eu entendo até que essa igreja, que é bem estruturada e organizada, que do ponto de vista humano tinha tudo para ir melhor, eu até entendo que ela não foi tão longe, faltava vida. Mas essa aqui está sobrando vida. O que é que falta para ela? E Deus começou a me fazer perceber que para algumas sobrava estrutura, faltava vida. Para outras sobrava vida, faltava estrutura. A verdade, querido, é que a igreja nem é só um organismo, nem só uma organização. Ela deveria ser, na verdade, a fusão das duas coisas. Ela tanto é um organismo, como também uma organização. Jesus escolhe um tipo de árvore, querido, que para que possa crescer e dar fruto, ele depende de uma estrutura. E nós precisamos entender verdades, querido, a respeito daquilo que Deus espera. Eu tenho visto muita gente, em nome do avivamento, falar contra as estruturas. Irmão, tira a estrutura para ver se a videira cresce. O que nós não podemos é ter só a estrutura sem a vida, mas também não podemos ter só a vida sem a estrutura. Se nós soubermos combinar essas duas coisas, eu creio que isso pode trabalhar num sentido positivo muito melhor e nós podemos ver a igreja crescer e frutificar. Eu sinto de Deus, querido, que a menos que a gente o atrapalhe, há um novo tempo determinado sobre essa casa. Há um novo tempo determinado sobre essa igreja. Isso já foi gerado em oração, não tem que ser gerado agora, né? É uma transição profética no reino espiritual que já está acontecendo. Eu creio, como diz Rick Warren, a gente não precisa saber o que é que tem que fazer para crescer, só não atrapalhar. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que talvez ajudem cada um de nós a não atrapalhar aquilo que Deus está querendo fazer. Há questões, querido, quando falamos da estrutura, que elas não podem ser desperdiçadas. Quando Paulo está falando do mover do Espírito Santo, do fluir dos dons, do ambiente sobrenatural, ele diz, tudo seja feito com ordem e com decência. Ele diz, se um estiver profetizando e a palavra for revelada e entregue a outro, o primeiro para da vez por segundo. E diz, falem os profetas dois ou três, um de cada vez. Mas eu já tive em reunião que cinco profetizaram ao mesmo tempo. Eu não sabia que recado de Deus eu ouvia. Não adianta você ter, querido, só a vida e não ter fundamentos claros do que é a própria estrutura de funcionamento da igreja. Não adianta a gente fantasiar um avivamento que ele desprovide qualquer estrutura. A Bíblia diz, Deus é um Deus de ordem, há princípios de ordem que ele estabeleceu. E muita gente, em nome do avivamento, quer criar um caos, uma anarquia. Isso, na verdade, não funciona. Nós precisamos entender princípios que Deus constituiu, a princípios de autoridade. Jesus, por exemplo, disse, se o seu irmão pecar contra você, repreende sozinho. Se não der, chama irmão. Se não der, leva para a igreja. Ele está falando de níveis distintos, onde há uma ordem de Deus pré-estabelecida para tratar as coisas. Nós falamos hoje de cedo da importância de que haja líderes. A Bíblia diz: toda autoridade vem do Senhor, não há autoridade que não proceda de Deus. E a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Eu tenho visto algumas pessoas hoje em dia, em nome do avivamento, vamos derrubar toda a forma de governo que existe na igreja. E quando nós vamos contra as estruturas, querido, que não são necessariamente humanas, são estabelecidas pelo próprio Deus, nós também vamos comprometer o avanço daquilo que ele tem. Eu não quero falar tanto da estrutura no sentido de governo, da importância de que, né, a gente tenha ordem nos cultos, mas eu quero que você pense um pouco comigo a respeito do que é a parte visível da videira. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A Bíblia se refere à igreja de Jesus como sendo o seu corpo, diz: ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Se por um lado diz a plenitude, outra versão diz que é o seu complemento, é aquilo que o completa. Porque o cabeça sem o corpo não está completo. Quando Jesus fala da videira, querido, é interessante você fazer a distinção do que é a videira, no sentido daquele tronco principal, onde a semente uma vez germinou, a raiz brotou, e os ramos que saem dela. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e diz: vocês, a igreja, são os ramos. No entanto, quando você olha, querido, para uma parreira, quando você olha para uma videira, normalmente, a parte visível dela, nós podemos dizer, são os ramos. Porque a videira, ela é vista, querido, não naquela essência do seu tronco principal, mas ela é vista, ela é enxergada, ela normalmente é apreciada através do quê? Dos ramos. E nós precisamos ter a ideia e o entendimento, querido, de que a parte visível da videira são os ramos. Eu falei hoje de manhã que a igreja é um lugar de proteção divina, mas Deus decidiu oferecer isso através de uma estrutura humana. E a parte visível de Cristo, querido, é nada mais, nada menos do que a sua própria igreja. A revelação que o mundo terá dele, de Jesus, eu creio que ela está limitada àquilo que as pessoas conseguem ver em nós. Em João 17, 21, Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Aí diz assim: para que o mundo creia. Ele está dizendo que a capacidade do mundo crer está relacionado, ligado com aquilo que vão conseguir enxergar em nós. Mas o mundo não tem que crer em nós, o mundo tem que crer nele. Mas a fé que vão ter nele passa por aquela visão que eles terão de nós. Porque nós somos a parte visível da videira. Aqueles de quem Jesus talvez esteja olhando e botando a hashtag me representa ou não me representa. Porque nós podemos expressá-lo ou não expressá-lo. Isso traz sobre a gente, querido, responsabilidade no sentido que é ser igreja. Ser igreja, querido, é mais do que ser um clube cristão. A gente precisa entender que nós somos a extensão e a expressão do próprio Senhor nessa terra. Abre comigo em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7. Eu queria agradecer o irmão empolgado e pedir que continue me ajudando, aleluia. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora preste atenção no 11 e o 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Uma das formas como Deus se revela na Bíblia é como o Deus invisível. João diz, ninguém jamais viu a Deus. Agora, olha o que ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Depois de todas as ordenanças do amor, ele diz, gente, ninguém viu a Deus. Mas se nós andarmos em amor, Deus será visto em nós. Nós, através do amor, vamos manifestar e revelar Deus nessa terra. Qual é a missão da igreja, querido? É expressar, não só representar, é manifestar a pessoa de Jesus nessa terra. E nós precisamos entender o que é ser igreja, e nós precisamos aprender, querido, como conviver no dia a dia com a visão de igreja. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. Eu lembro de uma canção, acho que foi Azaf que gravou, muitos anos atrás, dizia, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus. Eu ainda muito novo, sem conhecer muito a Bíblia, quando eu vi aquela canção, eu falei para o meu pai, não está errado esse negócio, não. Eu falei, botar a igreja na frente de Jesus, isso é quase uma heresia. Precisou alguém me dizer, esse negócio está na Bíblia. Dizer, mas a Ele, Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, exatamente. Assim como Deus quer ser glorificado na pessoa de Jesus, que o expresse e o manifesta. Deus quer ser glorificado através de uma igreja que o expresse e que o manifeste nessa terra. Irmãos, o desafio e a responsabilidade é enorme. Agora, se a parte visível da videira são os ramos, se Deus quer ser visto através dos ramos, é muito importante, querido, que eu e você entendamos o que é permanecer nele. Quando Jesus diz, quem permanece em mim dá muito fruto, mas o que não permanece em mim, ele não tem como dar fruto. Ele diz, olha, o que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda. O que não dá fruto, ele corta. E esse ramo, quando é cortado, ele se seca. E ele só serve depois para ser lançado no fogo. Irmão, vamos perguntar com muita honestidade, dentro dessa linha de entendimento, o que é permanecer em Jesus? Não é só, querido, se você está sendo um cara muito crente no dia a dia ou não. Permanecer em Jesus é permanecer ligado na videira. É não desconectar da videira. Irmão, uma das coisas mais terríveis que Satanás consegue semear na vida de muita gente é uma visão equivocada de que no isolamento existe bênção. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz assim, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o texto diz assim, busca só o seu próprio desejo. O que é estar ligado à videira? Nós podemos olhar, querido, que daquele ramo principal, do tronco principal, saíram os primeiros ramos. Mas não são todos os ramos que saíram diretamente dali. Desses primeiros ramos vão saindo outros ramos. Dos ramos secundários saíram outros ramos. Desses ramos não param de sair ramos. Quando você olha uma videira, que às vezes vira, né, uma vinha, um parreiral inteiro, muitas vezes uma cena, querido, de um vinhedo gigante, ele, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma videira só, muito bem cuidada. Muitos anos atrás, eu me lembro que no início do casamento, eu passei por amor a sofrer um certo nível de sofrimento, que era sentar com a minha esposa e ver aqueles filmes Água com Açúcar. Os filmes românticos, as comédias românticas, que a gente não faz por amor. Os homens normalmente gostam de filme de ação. Eu lembro de um filme que eu sentei, minha mulher insistiu muito que queria que a gente visse, e eu decidi sentar ver com ela por sacrifício. Mas eu acabei gostando do filme. E apesar de ser antigo, eu ainda recomendo. É um filme estrelado pelo Keanu Reeves, chamado Caminhando nas Nuvens. Alguém chegou a ver esse filme? Meu Deus, será que eu que estou velho? Ou o filme que não era tão bom assim? Ou vocês que só oram e não têm tempo para ver filme? Há uma cena tão espetacular, o filme tem uma fotografia extraordinária. E E há uma cena desse soldado que passa a conviver, se não me engano, era com a família de mexicanos. E é interessante, irmão, que tem um vinhedo que é uma coisa assim, mais linda, enorme, gigante, que aquela família cultiva. Num determinado momento, um determinado desastre acontece. E aquele vinhedo é incendiado, e o fogo se espalha. E o desespero da família não é se o fogo vai acabar com tudo que os olhos enxergam. É se o fogo produziu dano ou não na raiz, no tronco principal. Porque eles sabiam, se esse recuperar, nós vamos ter esse negócio todo de novo. Tudo aquilo que você enxerga no filme era uma única videira, não era só um vinhedo qualquer. Agora, daquele tronco principal, e aquilo tinha muitos anos, centenas de anos, foram saindo outros troncos, desses ramos, outros ramos, desses outros ramos, e nós podemos falar simbolicamente, querido, tanto de Jesus, a formação dos primeiros discípulos que foram gerando outros, e há um processo de formação de discípulos que é geracional. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, aquilo que de mim ouvistes, transmite a homens que sejam também idôneos para ensinarem outros. Ele está dizendo, eu, da primeira geração, passei para você, Timóteo, a segunda. E eu quero que você escolha homens idôneos, serão a terceira. E você vai depositar neles para que não pare deles, para que eles também ensinem a outros. Ele fala em pelo menos 4 gerações de discipulado. Agora, se por um lado nós podemos falar disso ao longo da história, de geração após geração, nós também precisamos reconhecer, querido, que é assim que funciona a dinâmica do corpo de Cristo. Nós estamos ligados ao Senhor Jesus através da nossa ligação com os ramos. Poucos de nós aqui, irmão, fomos diretamente ganhos pelo Senhor para Ele, como Paulo, numa visão do próprio Jesus. As pessoas que já se conectaram a Ele antes de nós permitiram que nós, através delas, nos conectássemos também a Ele, não é assim? E nós precisamos entender o que é estar ligado à videira. E eu quero gastar, querido, esses últimos minutos falando com você a respeito de algo que eu creio que tem sido mal entendido ou mal compreendido por muita gente, que é o que eu chamo e classifico de o poder dos relacionamentos. Nós precisamos entender que a nossa ligação com Cristo, querido, ela está diretamente afetada pela nossa ligação com os irmãos. Entenda, querido, não estou tentando divinizar os irmãos, não estou tentando diminuir a pessoa de Jesus, só diluí-lo no nosso meio. Nós podemos ter contato direto com a manifestação da própria presença dele, mas nós estamos reconhecendo um princípio, querido, que Deus decidiu trabalhar em cima dele. Eu citei Provérbios 18:1. O que se isola, insurge-se, a palavra insurge-se é rebela-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Pastor Danilo Figueira, um amigo meu, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, em cima desse versículo, ele diz que todo ato de isolamento é uma atitude rebelde, o texto fala de insurgir, de rebelar, ele diz que é uma atitude burra, porque dizem, surge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Quem está se levantando contra a verdadeira sabedoria está comentando um ar de burrice. E ele diz, é uma atitude egoísta, porque o texto diz, busca só o seu próprio desejo. Irmão, se a gente quiser que as coisas sejam feitas só do nosso jeito, é melhor viver sozinho. Mesmo no casamento, mesmo no relacionamento em casa. Eu me lembro de um dia onde nós saímos com família, nosso dia de família, a gente ia comer fora. E eu tentei deixar a coisa democrática, falei, quem quer comer o quê, aonde hoje? Minha esposa queria comer uma coisa num restaurante, meu filho queria comer outra em outro restaurante, minha filha queria comer outra em outro restaurante, e eu queria comer uma outra coisa ainda em outro restaurante. Irmão, não tem como você conviver com pessoas que pensam processos diferentes, têm vontades, desejos diferentes, e achar que todo mundo acorda numa unidade que ela é automaticamente produzida, espontaneamente produzida. É por isso que nós temos que entender o princípio bíblico de ceder. Amém? Eu virei para minha esposa e disse, infelizmente, nós não vamos fazer hoje a sua vontade. Meus filhos, tipo, yes, um já caiu fora. Eu falei, virei para os dois, mas falei, infelizmente, nós também não vamos fazer a vontade de nenhum de vocês dois. Ah, pai, por que tem que ser a sua? Eu falei, infelizmente, para mim, nós também não vamos fazer a minha. Hoje nós vamos inventar uma quinta coisa diferente do que a gente pensou, senão não vai rolar o acordo. A menos que vocês queiram começar desistindo. E a gente veja quem é que sobra. Um falou, mas se eu desistir, o outro não, não vai ser do jeito que ele queria? Irmão, pensa num negócio que não ia dar acordo. Eu falei, ó, daqui a pouco nós nem comemos mais lugar nenhum, coisa nenhuma. E não é, querido, porque nós estamos falando de gente que não se ama, que não quer bem, é porque as pessoas são diferentes. Agora, o que é relacionar, querido? A Bíblia diz que quem se isola está procurando só o seu próprio desejo, porque relacionar significa que você tem que abrir mão de muita coisa. E quem quer as coisas só do seu jeito, ele prefere ficar sozinho. Vou fazer do jeito que eu quero, ninguém me manda, ninguém me diz o que tem que fazer, ninguém interfere, ninguém mexe com o que eu quero. Para muita gente, o caminho mais fácil, querido, é o do isolamento. E tem muita gente vivendo a solidão no meio da multidão, porque ele pode estar no meio da turma, mas dentro de si ele já se isolou, ele não se mistura, ele não se conecta. E nós somos privados de muita coisa na dimensão espiritual quando começamos a agir assim. Dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, e eu gosto de dizer que a Bíblia é um livro de relacionamentos, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, 4 deles falam do relacionamento com Deus, 6 deles falam do relacionamento com as pessoas. A Bíblia é um livro de relacionamento. Você já parou para pensar nisso? Eu, às vezes, ficava grilado, Sóstines, lendo lá o Evangelho de Lucas, quando Jesus fala daquele pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Eu ficava pensando, mas por causa de uma, 99 agora ficam sem pastor. Elas não fizeram nada, elas não se extraviaram, elas não se perderam. Agora, porque uma resolveu pegar um outro caminho e agora o pastor tem que ir atrás dela, as 99 vão pagar o pato, vão pagar o preço. Eu dizia, Deus, não é injusto isso? Deixar sozinhas as que não fizeram nada de errado. E um dia o Espírito Santo falou algo no meu coração. E disse, elas não estavam sozinhas. Elas tinham umas às outras. Sozinha aquela, irmão, que se não fosse buscada ia perecer. Nós precisamos entender que na mente, no propósito de Deus, a ovelha não precisa só de cuidar do pastor. O que ela não pode é ficar sozinha. Você consegue entender isso? Vira para o irmão ao seu lado, fala uma cara bem profética de crente. Fala, Deus deve estar falando que não é para você ficar sozinho. Querido, olhe para cá um instante. Você já parou para pensar que a presença de Jesus... Olhe para cá de novo. Você já parou para pensar que a presença de Jesus é experimentada quando nós nos reunimos? Jesus disse, se 2 ou 3 de vocês se reunirem em meu nome, eu ali estarei presente. O que é se reunir, irmão? Eu não estava falando de 2 crentes que estão andando na rua, de repente se trombam. Ô, irmão, tudo bem, tudo bem. Antigamente a gente ainda dá a paz do Senhor. Hoje em dia mais ou menos são, e aí? Né? Mas sim, eu ainda processando com aquela mente antigamente, não quer dizer que você viu, meu querido, paz do Senhor. Aí no momento vocês pegaram a mão, conectaram, Jesus, eu estou aqui. Ele está falando de reunir intencionalmente. Invocar o nome dele, dizendo, nós entendemos que essa união intencional pode atrair a manifestação da sua presença. Irmão, isso traz um santo temor ao meu coração e me inspira. Os apóstolos, quando saíram da cadeia, Atos capítulo 4, diz que Pedro e João, irmão, não foram só orar. A gente normalmente lembra da história que eles foram orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual a primeira coisa que a Bíblia fala que eles disseram antes de orar? A Bíblia diz, procuraram os irmãos. A primeira coisa que os dois fazem quando saem da prisão, nós precisamos estar conectados. Vamos juntar com os irmãos. E quando junto com os irmãos, oração, os irmãos, todo mundo junto, conecta com Deus. Irmão, existe algo a respeito do fluir da vida de Deus que acontece e se processa dentro dos relacionamentos. Quando você olha para Elias, que entra num momento assim terrível da sua vida, do seu ministério, a ponto de desistir de tudo. Eu te digo onde o problema começou, quando ele começa a se isolar. Elias achava que ele era o único, Elias achava que só ele tinha ficado, que não tinha mais ninguém. E só tinha uma razão para essa ignorância, irmão. Ele estava desconectado de quem era sério com Deus, a ponto de imaginar que não tinha mais ninguém. Deus olha para ele e diz, ô, bonitão, tem 7 mil que ainda não dobraram o seu joelho a Baal. Se você estivesse relacionando com eles, ia saber que você não está sozinho. E tem um monte de gente hoje em dia, irmão, que parece carregar um fardo, como se o momento em que ele deixasse de ser tão sério com Deus, nada vai sobreviver, como se tudo dependesse dele, irmão. Eu vejo muita gente batendo na igreja, falando mal da igreja. A gente estava falando sobre isso no almoço hoje. Tem coisa ruim por aí, irmão? Tem. Tem necessidade de reforma? Tem, mas deixa eu dizer uma coisa, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa linda, tem muita coisa extraordinária que o Espírito Santo está fazendo na nação. Agora, gente que está desconectada dos outros não enxerga, não percebe e não entra no fluxo de vida que está acontecendo através desses irmãos. Eu comecei a perceber na Bíblia, e eu lembro de um, antes de falar isso, eu lembro de um ditado que mamãe citava desde cedo. Ela dizia que uma brasa retirada do fogo, isso é uma frase de Richard Baxter, uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Eu cresci ouvindo isso. Não fique longe, a brasa longe do braseiro se apaga. E eu comecei a perceber algumas coisas interessantes na Bíblia. Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos, e que a seiva é a vida dele que flui através de nós. Mas há momentos, querido, onde essa seiva, o fluxo dessa vida pode ser obstruído. Como isso acontece? Você vai surpreender, eu quero te mostrar só alguns textos antes de terminarmos, percebendo algumas verdades. Uma delas, quando a gente fala da ceia do Senhor, a gente fala de ter comunhão com o corpo, com o sangue do Senhor. Mas, irmão, a ceia não é só um momento só de comunhão com Deus. Ela também deveria ser um momento de comunhão uns com os outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a confrontar os irmãos. Olha comigo no versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Ele diz, nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Tem gente, irmão, que junta para melhor, tem gente que junta para pior. Ele diz, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria senha, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Paulo diz, esse negócio que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Que para ter comunhão com Ele, a gente tem que ter comunhão uns com os outros. E se vocês estão, embora se unindo, desfrutando da ceia de forma individual, isolada, não é a ceia do Senhor. Em outras palavras, vocês também não estão comungando com o corpo e com o sangue do Senhor. E diz, o que vocês estão fazendo não é ceia. Porque para ter comunhão com Ele, tem que ter comunhão entre nós. Você consegue entender como isso é sério? Vamos levar essa conversa aqui para outro nível. Jesus diz assim, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz assim, depois eu volto no que Jesus falou sobre esse assunto. Ele diz, quero, pois, que os homens orem, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O que, que ele define como uma mão santa? Uma mão que não cometeu pecados de relacionamento. Irmão, você se ira sozinho? Você briga com você mesmo? Grita com você mesmo? Se você chegou nesse nível, você está precisando de ajuda. Normalmente, quem nos tira do sério são os outros. Quando ele está falando de ira e contenda, ele está falando do quê? De pecado de relacionamento. Ele disse, você não pode trazer isso para a oração, porque quando a gente desconecta na horizontal, a gente desconecta na vertical. Você está me olhando com a cara de que eu estou falando quase heresia. Vamos te dar mais base bíblica. 1 Pedro 3,7, ele diz, marido, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil, para que, ele não diz, para que você tenha mais alegria debaixo do teto, para que você tenha menos azedume ou mau humor na sua casa, Ele não diz isso, ele diz para que não se interrompam as vossas orações. Ele diz, se o marido e a mulher desconectam na horizontal, acabou o fluxo da oração na vertical. Porque a nossa conexão na vertical, que ele depende da horizontal. Agora vou voltar no que Jesus falou. Ele diz, quando vocês estiverem orando, digam assim, Senhor, perdoa as nossas ofensas, vertical. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores, horizontal. Mas ele disse, se vocês não perdoar aqui, o Pai Celestial também não perdoa vocês de lá para cá. Porque a falta de perdão, a desconexão no horizontal, querido, gera desconexão na vertical. A gente precisa entender o quanto isso é sério. Porque quando se fala de unidade, querido, nós não estamos falando, eu repito, de não ter problema, de não ter divergência. Irmão, se a gente tentar chegar num acordo aqui, de qual é a melhor cor para pintar uma dessas paredes, pode fazer uma assembleia de semanas, 24 horas por dia, não dá acordo. Não, mas está combinado, isso é melhor para você, eu já acho que é isso. As pessoas são diferentes. A gente processa as coisas de forma diferente. E não existe, querido, nenhum ambiente onde você consiga ter unidade, porque às vezes a gente confunde a unidade com a uniformidade, como se todo mundo tivesse igual, pensar a mesma coisa e sentir a mesma coisa. Na verdade, quando Paulo diz, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que penseis todos a mesma coisa, sintam todos a mesma coisa, falem a mesma coisa, ele não está dizendo que é espontâneo, ele está dizendo que nós vamos nos unir em torno de um sentimento, de uma linguagem, de uma forma de pensar. Se necessário, sacrificando a minha própria forma de pensar, de falar e de sentir, nós vamos nos unir em torno de uma direção. Sentindo ou não? Irmão, eu me lembro de coisas quando criança que papai estabeleceu em casa. Ele não consultava a gente, não era democrática a coisa. Um dia, na minha fase de pré-adolescência, a televisão sumiu de casa. A gente chega em casa, não tem TV. Papai, cadê a televisão? Vendi. Vai comprar outra? Não, vocês vão ficar sem. Como ficar sem? Eu lembro do meu pai olhando para a gente, dizendo, filho meu, não cresce assistindo TV nem jogando videogame. Vocês vão aprender a ler. Teve uma época que nós viramos televizinho. Ia para casa do vizinho querer ver alguma coisa que queria muito. Mas ele começou a obrigar a gente a pegar um, dois livros por semana na biblioteca da escola. Hoje, irmão, essa prática da leitura, que foi uma revolução na minha vida, me faz ser muito grato ao meu pai. Mas você acha que na época ele falou, vocês estão com vontade? Ele sabia que a gente não estava com vontade. Ele diz, vai ser assim, acabou, é por bem de vocês. Um dia vocês vão me entender. Sabe por que, que as coisas funcionam numa casa, querido? Não é só porque houve democracia. É porque existe alguém no governo que diz, um dia eu vou prestar conta a Deus de como eu conduzi essa casa. Irmão, deixa eu te dizer algo. Outro dia eu fui falar com um irmão que estava se rebelando ao seu líder. Falei, não, a Bíblia não diz que eu tenho que fazer esse negócio do jeito que ele disse. Falei, irmão, falei para ele. A Bíblia diz para você ser submisso ao seu líder. Se você só vai obedecer o seu líder naquilo que a Bíblia diz para fazer, ela não precisava mandar você ser submisso ao seu líder. Era só ser submisso à Bíblia. Qual a necessidade de dizer que tem submissão a um líder? Porque talvez o líder vai estabelecer um padrão em áreas que a Bíblia silencia. Por exemplo, tem muita gente que bate no Paulo porque não quis levar João Marcos. Irmão, deixa eu te dizer, Paulo não foi tão cruel como a gente acha. Lá na frente ele diz, me traz Marcos, meu último ministério. Mas sabe o que ele estabeleceu? Um padrão. Quem já afrouxou de cara na primeira tem que crescer, tem que amadurecer primeiro, antes de vir brincar na brincadeira de gente grande. Paulo estava tratando, querido, ao meu entender, de princípios de maturidade. Pastor, onde está na Bíblia que quem desistiu na primeira viagem não pode na segunda? Não tem. Mas o líder levantou e disse, não vai, acabou. Barnabé, irmão, tinha um coração enorme, gigante, de investimento nas pessoas, sempre mostrou isso. Mas para mim, amoleceu demais. Por que eu acredito isso? Porque toda a igreja ficou do lado de Paulo. Enquanto Barnabé pega Marcos e vai para um outro canto, eles enviaram Paulo e Silas e disse, vai ser feito desse jeito. Aonde estava na Bíblia, querido, que não podia ir na segunda viagem missionária? Não estava. Paulo se levanta como pai e diz, nessa casa é assim que funciona. Irmão, a Bíblia diz qual horário que tem que começar o culto? Quanto tempo tem que durar? Diz ou não? A Bíblia diz que quando a Ananias chegou, o culto já estava rolando, mentiu, morreu, foi julgado, saiu, foi ser sepultado. A Bíblia diz, 3 horas depois chegou a sua mulher Safira. Você imagina o tamanho do culto? Depois que ele já tinha morrido, sido carregado, ela chega 3 horas depois. Irmão, parece que eles tinham uma reuniãozinha maior. Agora a gente vai pegar isso e dizer, não, ninguém sai daqui enquanto não der 6 horas de culto. Não, aliás, o pai da casa disse que eu tinha que terminar 7. Deixa eu dar exemplo. A gente precisa entender, querido, que há princípios que Deus instituiu e que quando nós quebramos isso no nível horizontal, a gente não entende o quanto a gente está comprometendo o fluxo da seiva na dimensão do reino espiritual. A gente precisa aprender a se conectar, a gente precisa aprender a praticar os princípios, e um deles, querido, é andar em amor, é andar em perdão, e é também andar em submissão. Quando a Bíblia fala de sujeitar uns aos outros, querido, não é que todo mundo manda em todo mundo, mas há momentos onde é mais fácil você desistir de fazer as coisas só do seu jeito, para tentar abençoar e servir alguém. Ultimamente nós estamos numa filosofia entre os homens da igreja. A gente está dizendo entre a gente, o que, que você quer? A gente fala um pouco. A gente diz, você quer ter razão ou quer ser feliz? Quer dizer, é muito caro ter razão, irmão. Tem hora que é melhor você abrir mão, dizer, deixa para lá. Tem coisas que não vale a pena você toda hora querer ter razão. Porque para conviver, a gente precisa aprender a ceder. Agora, se nós não tivermos essa visão e esse entendimento como igreja, a coisa vai dificultar para o nosso lado. É aí que nós vamos entender o princípio que eu falei de manhã da disciplina. Irmão, não dá para não ter disciplina. Jesus disse, o ramo que dá fruto, ele precisa ser limpo, ele precisa melhorar para dar mais fruto ainda. Mas o que não dá fruto, corta. Porque o ramo que não frutifica, ele começa a puxar força de toda a videira. Ele, além de não estar usando o que recebe, ainda está sugando mais energia dos outros. E quando a Bíblia fala de disciplina, às vezes, no nível mais alto e intenso, é para que isso, querido, não comprometa os demais. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 20. Queria que você já fosse ficando de pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico, eu já aprendi isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Paulo diz assim para Timóteo, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ninguém ficou em pé? Era para ficar em pé de verdade, eu só ia ler o texto. Acho que já está que nem é o lobo, de tanto falar, ninguém mais está dando crédito, né? Muitas vezes a disciplina, ela tem o propósito, querido, de remover aquele ramo que está enfraquecendo os demais. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Gente que está brincando com Deus, gente que está brincando com o pecado. Irmão, a Bíblia diz que Deus tem uma hora que dá um presta atenção no Samuel, diz, até quando você vai ter dó de Saul? Sabe o que Deus está dizendo? Nem eu tenho uma dó dele, você quer ser melhor do que eu? A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Outra versão diz, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso também ceifará. Agora, como nós vimos, muitas vezes, quando Deus ainda está cortando um ramo para ele não prejudicar o restante da videira ou do corpo, não significa que o abandonou para sempre. Ele pode ter formas de voltar a se conectar. Mas a partir de agora, querido, é a responsabilidade dele. O corpo tem que ser protegido. Quando você olha algumas leis na palavra de Deus, a respeito de proteger o corpo, é porque o pecado de um compromete outros. Acã não trouxe um problema só para ele. Acã trouxe um problema para muita gente. Nas cartas do Apocalipse, a gente enxerga essa visão corporativa. O Senhor fala com o anjo, com o mensageiro da igreja, começa a repreendê-lo pelas coisas que a igreja está fazendo. Outro dia eu falei com o nosso povo lá em Curitiba. Eu falei, gente, se vocês não querem fazer por temor a Deus, faz pelo menos por dó de mim. Porque vai me cobrar por causa de vocês. Outro dia eu falei para os crentes, falei, dá uma força aí, poxa. Olha o meu lado também. Porque essas coisas, querido, nos afetam. Agora, por outro lado, querido, quanto cada um de nós vai se conectando melhor uns com os outros, isso vai desobstruindo o fluir da vida de Deus. Quantos querem aquele avivamento do livro de Atos? Sabe o que a Bíblia diz, querido? Não havia entre eles necessitado algum. Sabe que Deus podia se mover com aquela liberdade entre eles? Porque ninguém estava isolado, ninguém estava desconectado. Quando vinha um com necessidade, irmão, não precisava ter uma campanha de púlpito, de mobilização. A galera já cercava, já juntava, vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos levantar, vamos fortalecer. Agora, o problema de muita gente hoje em dia, ele quer caminhar sozinho. Eu não sei aqui, irmão, mas lá em Curitiba, quando a gente começa a dizer, vamos cuidar uns outros, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem muita gente, que se Deus perguntar, cadê esse irmão? Ele vai responder como Caim, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu acho que Deus está lá olhando, dizendo, ué, deveria. Porque quando a gente aprende, querido, a começar a exercer esse nível de cuidado, e vamos mantendo o fluxo da seiva livre entre nós, há um fluxo maior da manifestação que vem do Senhor também para o nosso meio. À medida que vocês vão crescendo como igreja, vocês não podem perder a característica de ser um grupo que relaciona. E só tem um jeito de ter as duas coisas, querido, crescer e ter relacionamento. É vocês permitirem que hajam muitos pequenos grupos no meio de vocês. Mas que não seja aquela panela fechada que não tem espaço para quem vai chegar. Mas que diga, nós vamos ter grupos aqui, vão ter grupos ali, todos nós vamos ser um grande grupão. Algumas coisas, querido, que precisam ser entendidas. E para que isso funcione, para que possa ter cada vez mais grupos, tem que ter cada vez mais gente dizendo, eu quero ajudar a tocar gente, eu quero ajudar a servir as pessoas, eu quero ser bênção para servir os meus irmãos. É muito fácil, querido, a gente ficar falando, parece que o mover do Espírito não é mais o mesmo. Irmão, a seiva não tem por onde fluir, como é que vai ser? Mas à medida que a gente vai reconectando, a seiva vai encontrando espaço para fluir a vontade no nosso meio. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu sinto que desde manhã, querido, há um direcionamento profético muito forte de coisas que nós precisamos consertar. E eu gostaria que a gente terminasse orando e dizendo, Deus, nós não queremos barreiras no nosso meio. Nós não queremos coisas se levantando entre nós. Nós queremos andar em amor. Nós queremos andar em perdão. Nós queremos andar em sujeição. Nós queremos andar em cuidado, nos importando uns para com os outros. Porque a gente acha, querido, que se importar com os outros é um departamento completamente diferente de se importar com Deus. Para Deus, não. Jesus diz, Pedro, você me ama? Amo. E diz, então ame aqueles que eu amo, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Já disse que amo, Senhor. Então, ame aqueles que eu amo, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, de novo? Aham. Ama ou não ama, Pedro? Amo. Então, ame aqueles que eu amo. Apacente as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Você quer me dar amor? Derrama amor na horizontal. Que isso está subindo para mim. Irmão, seja na hora da vida que vem de Deus e nos toca, seja na hora do amor que volta para Ele, está tudo conectado. E se a gente começar a entender isso, e com o temor do Senhor, guardarmos o nosso coração para não andar de uma forma carnal, mas para andar em relacionamento, eu creio que o potencial de combinar a vida do organismo junto com a organização de uma estrutura que envolve ordem, que envolve governo, que envolve relacionamentos, vai nos ajudar a ter a combinação de duas coisas que se casam e não podem estar sozinhas. E vão nos levar a um lugar maior em Deus. Eu gostaria que nós orássemos, não apenas colocando a nossa vida individualmente diante de Deus. Eu creio que talvez a gente precise começar dizendo, Senhor, eu tenho que andar em mais amor, em mais perdão, eu tenho que entender isso. Mas eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus, dizendo que a unidade seja preservada, que a unidade seja fortalecida, que a gente entenda como interagir, para que aquilo que Ele quer fazer nesse lugar, na vida dessa igreja local, possa se cumprir em nome de Jesus. Levante sua voz a Deus, comece a falar com Deus. Embora eu pedi para você ficar em pé, eu quero te dar liberdade. Talvez você prefira orar sentado, talvez você prefira orar de joelhos, talvez você queira orar no seu lugar, aqui na frente, lá no fundo, não importa como você vai fazer. Enquanto a música está sendo ministrada, eu quero que você fale com Deus. Deixe Deus falar com você. E à medida que a gente sente, nós também vamos orar por você e pela igreja. Faça isso, levante sua voz em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Nos arrependemos, ó Deus, porque muitas vezes temos causado divisão no corpo. Temos rompido o fluxo da Tua vida no nosso meio. E muitas vezes dessa forma temos atrapalhado, ó Deus, não apenas a nós mesmos, mas temos prejudicado a própria videira. Nós queremos nos arrepender perante o Senhor. E queremos ter uma nova atitude, uma atitude de amor. Queremos entender o poder dos relacionamentos, de estarmos conectados com aqueles que estão conectados ao Senhor. De espalharmos o fluxo da Tua vida, da Tua seiva. Ajuda-nos, Senhor. Querido, olhe para cá um instante. Eu sinto Deus me incomodando. Eu creio que há pessoas no nosso meio que precisam estabelecer consertos na sua própria família, na sua própria casa. A Bíblia diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. A Bíblia diz: para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso não é só um chavão, querido. Não é frase de efeito. Paulo chama isso de o primeiro mandamento com promessa. Eu tenho um pastor amigo meu, lá do Rio de Janeiro. Ele teve uma trombose na perna, o coágulo subiu, virou uma embolia pulmonar. Uma coisa foi levando a outra, as complicações foram se instalando. E para resumir, os médicos meio que mandaram ele para casa, para morrer em casa. Ele me disse: Luciano, eu estava deitado na cama, muito debilitado. E diz: de repente eu vi. Ele falou: vi como estou te vendo, foi uma visão aberta. Eu vi o que ele classificou como anjo da morte entrando. Jesus, quando fala do rico e o Lázaro, diz que Lázaro, quando partiu, irmão, não foi sozinho, foi levado pelos anjos. Nenhum de nós, querido, quando parte, vai sozinho, nós vamos coltado. Parece que nem na hora da morte, querido, que desliga dos outros, eu deixo ficar sozinho. Ele falou: quando eu vi aquele anjo entrando, eu sabia por que ele estava ali. Ele me disse que apontou o dedo para o anjo, Sócrates. E disse para o anjo: eu te desafio a dizer qual ser humano dos meus dias aqui na terra, que você e os céus têm o conhecimento, que honrou pai e mãe como eu honrei. E diz: honrei meu pai, honrei minha mãe, honrei meu avô, honrei minha avó, honrei tio, honrei tia. Ele olhou para o anjo e disse: eu reivindico o meu direito de longevidade. Diz que naquela hora desapareceu o anjo, desapareceu a embolia, desapareceu a trombose, desapareceu tudo. Ele falou: eu fui instantaneamente curado. Bom, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros afeta aquilo que nós podemos receber de Deus. Se eu me mantenho dentro da minha casa, honrando pai e mãe, ao manter essa via aberta, eu estou mantendo uma outra vertical também aberta sobre mim. Mas se o marido desonra a mulher, querido, eu estou fechando essa outra via. Para mim as coisas são muito claras. Mas infelizmente, a gente tem sido cegado pelo nosso próprio egoísmo, pela nossa indisposição de relacionar, pela nossa predisposição a isolar. E a gente tem perdido muito. Eu creio que Deus quer que muitas famílias aqui no nosso meio haja conserto. Amém, Senhor Deus. Quando a Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos pais e dos filhos, e dos filhos aos pais, e diz: para que eu não venha e não fira a terra com maldição. E diz: se vocês ficarem desconectados entre vocês, eu não consigo derramar a bênção, o que vem é juízo. Mas a razão pela qual eu quero reconectar vocês é para que a bênção possa se manifestar sobre vocês. Quanto mais conectados nós estamos uns com os outros, maior é a ação e o favor de Deus no nosso meio e na nossa vida. Então a proposta de Deus, querido, é que a gente seja uma grande família. A gente tem que começar vivendo bem com a nossa própria família e transbordar essa capacidade de alcançar maturidade para dentro da igreja, para que a gente consiga viver dessa forma. Outro dia um irmão da igreja falou para um pastor amigo meu: o pastor, eu vou sair da igreja. O pastor falou: por quê? Ele falou: eu não consigo concordar com todo mundo que está aqui, não. O pastor falou: ah, então eu sou o primeiro a sair, velho. Falou que se dependesse disso, eu não concordo nem com você, o pastor falou para ele. Com esse seu jeito de ser. Ele disse: se a gente dependesse, irmão, da concordância espontânea, não ia acontecer. Mas quando a gente entra em Deus, capta o coração de amor dele, a gente consegue dizer: eu vou andar uma milha a mais, eu vou dar outra face, eu vou entregar a túnica junto com a capa. Há um lugar para se alcançar. E eu creio que dias estão vindo onde o Senhor quer levar vocês como igreja a expressar maturidade como talvez nunca antes. Isso vai fazer com que a roda vire de uma forma que vai surpreender todos vocês. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É contigo, sócio. Eu quero pedir a Edésio e a Cristina, que são nossos pastores de Porto Seguro. Quero pedir a Dani, que vem aqui também para frente. Eu queria pedir o Zé Luiz, se ele puder vir aqui. Zé Luiz é um amigo, muitos anos, pastor em Ribeirão Preto. Igreja linda. Quero pedir que ele venha aqui também orar conosco. Patrícia, pode vir também. Patrícia, ali de louvor, a filha do Zé Luiz. Se você pode ficar de pé mais alguns minutos, você precisa, não tem problema, mas se você pode ficar de pé mais alguns minutos, fique de pé. Se você reconhece que essa palavra é para você, e você tem na sua realidade hoje, vida familiar, no trabalho, na amizade, na vizinhança e na igreja, se você tem realmente uma questão a ser resolvida de relacionamento, de estar vinculado na videira. Eu nunca tinha ouvido essa ilustração. Aqui nós sabemos que o Geraldo da Rose cuida de videira, gosta de videira, ensina. O Gilberto tem uma videira na casa dele, a gente vai lá, ele faz questão de mostrar. Às vezes ele traz os frutos lindos, gostosos. Mas eu nunca tinha visto a videira como o Luciano falou hoje. Eu e você precisamos ser esses ramos da videira que estão conectados e vão juntos, se espalhando. Se formos isolados, se encostarmos no solo da terra, apodrece, morre. E talvez você tenha um motivo em casa, no trabalho, relacionamento com alguém. Você sabe que você tem a tendência de se isolar. Você vai largá-la no altar hoje. Para valer, para sempre. Sai do seu lugar e vem para o altar. Eu tenho essa tendência. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu tenho dificuldade de resolver assuntos. Eu tenho dificuldade de encarar as dificuldades. Eu quero largar no altar do Senhor hoje essas minhas dificuldades. Quero pedir Arthur e Cristina, venham aqui para frente. Marcos, venham aqui para frente. Quero pedir alguns irmãos da liderança, do louvor, da intercessão, que estejam aqui à frente orando pelas pessoas. Você vem para o altar, eu estou largando no altar, Senhor, eu estou depositando o teu altar e vai ser queimado com o teu fogo. Eu quero me tornar uma pessoa sábia, inteligente, inspirada, que vai aprender a administrar os pensamentos, as reações e que vai aprender a conversar, a expor, a resolver e a nunca se desvincular da videira. Eu quero repreender da minha vida, exterminar da minha vida essa cultura de que eu largo e vou tentar em outro lugar. Eu quero, como a videira, estar conectado na fonte. Eu quero ser um ramo que está vinculado à videira. Eu quero, Senhor. Talvez questões do lar, do casamento, da vida profissional, questões no relacionamento, não se demore, não hesite. Venha você para o altar do Senhor. Eu quero pedir a esses irmãos que estão aqui à frente, os pastores, que estendam as mãos, daqui estendam as mãos e comecem a profetizar. Os líderes que estão aí entre os irmãos, que passem expondo as mãos, estendendo as mãos e profetizando e proclamando. Orando por essas vidas. E você que está no altar, levante a sua voz e comece a declarar: Senhor, eu estou deixando num lugar espiritual que não é apenas esse lugar físico, mas envolve esse lugar físico, mas é uma instância espiritual, eu estou largando, deixando, para ser queimado, consumido pelo teu fogo, esse meu jeito, essa minha dificuldade, meu isolamento, meu individualismo, o jeito que eu penso tem que ser do meu jeito, Senhor, a dificuldade de eu me relacionar, a dificuldade de eu aceitar, eu estou largando isso no altar do Senhor. Levante a sua voz e declare a Ele. Você que está no seu lugar e foi desafiado por Deus nessa palavra, em alguma área, em algum assunto, levante a sua voz, levante as suas mãos e proclame, publique: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu faço questão de dizer em voz alta, eu recebi essa palavra e ela está afetando a minha vida nessa e nessa área, nesse e nesse assunto. Levante a sua voz e publique com a sua oração, não apenas pense, publique o que Deus está falando e fazendo com você nessa noite, através dessa palavra. Como igreja, nós recebemos esta palavra de uma forma muito clara, muito visível, inquestionável. Deus está falando conosco nesse domingo sobre congregar, sobre estar unidos, sobre estar juntos, sobre caminhar juntos, sobre amor, sobre unidade. Deus está falando isso. E até com aquele que veio nos visitar e nos honra nesta noite, é membro de outra igreja local, mas o Senhor o trouxe aqui para ouvir essa palavra. Você pode dizer: Senhor, eu vou viver um tempo novo com a minha igreja, com meus irmãos, com os meus líderes, com os meus pastores, com minha família. Eu serei o que dá o primeiro passo. E o Senhor vai realizar, executar tudo o que eu preciso na construção da unidade, no resgate da comunhão, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Levante a sua voz e ore, não pare de orar.